É, alô você que tá ligadinho aí no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Léo Nocetti, está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube Extra pra você. Eu já peço desculpas, ontem não conseguimos trazer pra você essa edição, mas hoje ela está aqui pra gente falar dos últimos jogos das oitavas de final da Copa do Mundo. Tem Suécia e Suíça, tem Inglaterra e Colômbia, e vamos falar rapidamente sobre todos os confrontos das quartas de final aqui no Rio Vox Esporte Clube. É só de um programa um pouquinho mais curto, mas você não vai ficar sem programação aqui da Rio Vox FM e no Rio Vox Esporte Clube Extra. Seja muito bem-vindo, está no ar o nosso programa extra para você. Sem mais delongas, vamos falar de Suécia e Suíça, Suíça e Suécia aqui no Rio Vox Esporte Clube. E já sabe, curta, compartilha, comenta aí também, é muito importante o seu comentário, você sabe que nos ajuda muito você deixar o seu comentário aí. É muito importante saber o seu feedback, tá certo? Então, vamos lá. Suécia e Suíça é o assunto aqui no Rio Vox Esporte Clube Extra a partir de agora. Bora falar de Suécia e Suíça aqui no Rio Vox Esporte Clube. Jogo que, vamos falar pra você, é bem a verdade. Não foi um primor, não são duas equipes grandes, técnicas, mas foi um jogo até que com alternativas, né? A equipe da Suécia foi melhor durante a partida, tem um conjunto melhor. Eu acho que a Suíça tem jogadores individualmente falando melhores que a Suécia, mas o conjunto sueco, ele é bom, ele é muito bom. E agora a gente percebe realmente por que a Suécia eliminou a Holanda, eliminou a Itália. Porque se você olhar o time da Suécia, você fala, puta que pariu, mas é um time limitado, é um time que não tem uma estrela, né? O Forsberg talvez seja o jogador mais diferente aí desse time. O resto é jogador que você nunca ouviu falar, talvez o Grand Beast. Mas o conjunto desse time do Ian Anderson é muito bom, realmente se torna uma equipe muito forte, taticamente, a equipe da Suécia. Teve as melhores chances do jogo, o Forsberg fez o gol, já no segundo tempo, né, o Forsberg fez o gol da Suécia, mas no primeiro tempo, o quanto de gol que a Suécia perdeu. E a Suécia, ela chegava, mas ela chutava longe. O goleiro Sommer, ele teve pouco trabalho, para falar bem a verdade, viu? A que foi, matou ele, né? Que foi no gol, matou ele. Que foi no chute do Forsberg. A bola desviou no Akanji, o zagueiro suíço, e morreu lá dentro. Gol da Suécia, se eu não me engano, foi na metade do segundo tempo, eu acho. O gol do jogador do RB Leipzig, né? Aí é RB mesmo, né? O time é da Red Bull, mas como na Alemanha a gente não tem times com o nome de empresas, né? O RB é de Rasenball Leipzig, né? O Forsberg, ele é o jogador mais ativo desse time da Suécia, né? Ele puxa contra-ataque, ele dribla, ele tenta de todas as maneiras, né? E é importante também defensivamente, porque ele tirou uma bola ali da Suíça no final do segundo tempo, em que ia pro gol. Eu não sei, eu acho que o Olsen até pegava, mas o Forsberg tirou uma bola ali, salvou das duas maneiras, lá na frente fazendo o gol da vitória e defendendo, tirando uma bola que provavelmente ia morrer no fundo das redes. A Suíça foi perigosa da metade final do segundo tempo, né? Na metade final do segundo tempo, dos 25 para frente, ela foi perigosa e acho que talvez mais perigosa que a Suécia do jogo inteiro, porque os chutes da Suíça realmente foram no gol e deram algum trabalho pro Olsen, bom goleiro da equipe da Suécia, que falhou naquele gol do Toni Kroos e tudo, estava mal posicionado. Não que falhou, mas estava mal posicionado, como eu acabei de dizer. Mas ele foi bem, o Olsen, aí no jogo de hoje. A Suíça tentou com o Shaqiri, tentou com o Rodrigues, mas não deu. Realmente, a Suécia está na próxima fase da Copa do Mundo. Campanha magnífica da Suécia, não chega a uma fase tão aguda no Mundial desde 1994, quando tinha realmente uma equipe formidável, com o Ravelli lá no gol pegando muito, Thomas Brolin, Kenneth Anderson, Henrik Larsson, um grande time da Suécia na Copa de 94, que empatou com o Brasil na primeira fase e depois o Brasil eliminou na semifinal. Então, ou seja, a Suécia é quarto lugar da Copa de 94. Aí muita gente tá falando, ah, mas a Suécia não tem representatividade no futebol. A Suécia, se eu não me engano, ela é vice-campeã em 58. Não, isso eu sei, isso tem essa informação com certeza. Mas ela foi terceira colocada em 50 na Copa do Brasil e acho que quarto lugar em 38. Então, quer dizer, o time da Suécia, historicamente, é um time forte, que teve esse hiato aí, um grande hiato de 58 até 94, que realmente juntou de novo uma grande geração. Mas de 94 para cá, a Suécia é uma seleção que, hora ou outra, tá na Copa do Mundo e costuma fazer bonito. E fez bonito sem o seu principal atleta, que é o Zlatan Ibrahimovic, que ele aposentou da seleção sueca na última Euro. Vou te falar que ele coçou o dedinho para jogar a Copa, mas eu acho que seria vacilo com esse grupo que conseguiu classificar a Suécia para a Copa do Mundo de uma maneira tão brava, tão guerreira, e traz a Suécia às quartas de final. Vai enfrentar a Inglaterra. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre essa partida e sobre os chaveamentos das oitavas de final, das quartas de final, aliás, da Copa do Mundo. A Suécia está de volta às quartas de final. Vamos ver o que acontece com esse grupo da Suécia. A Suécia está na próxima fase da Copa do Mundo. A Suíça, infelizmente, volta para casa. Não é um primor, né, a equipe da Suíça, né? Eu acho que oitava de final tá bom demais. Eu acho que qualquer coisa além disso seria uma surpresa para a equipe da Suíça. Vamos falar de Inglaterra e Colômbia. Mais um jogo no dia de ontem que a gente fala agora no Rio Vox Esporte Clube Extra. Fica aí que a gente já volta. Agora é hora de falar de Colômbia e Inglaterra aqui no Rio Vox Sports Clube. Jogo que também não foi um dos melhores jogos desse Mundial aí, né? A Inglaterra, que é mais time, eu acredito que pode tem mais destaque. E ficou, acho que, mais fácil ainda para o time inglês quando ficamos sabendo que o James Rodríguez, principal jogador colombiano, não jogaria. Aliás, o James Rodríguez machuca pouco, né? Tem que contratar um médico só para ele lá na seleção da Colômbia. Mas a seleção da Inglaterra protagonizaram um jogo emocionante no final da partida, né? Porque não foi um jogo emocionante durante toda a partida, né? No final da partida, realmente foi uma partida aí emocionante, né? Um jogo amarrado, um jogo tenso, poucas chances, né? As melhores até em bolas paradas, né? E confusão, cada dividida tinha treta ali entre os colombianos e entre os ingleses, né? O juiz ruim o juiz americano, Mike Gallagher, eu acho que é muito fraca a arbitragem do árbitro norte-americano. A melhor chance do primeiro tempo do jogo foi o Harry Kane, o Trippier cruzou, ele bateu, ele meteu a cabeça no gol. Meteu a cabeça no gol? Não, se meter a cabeça no gol, corre o risco de morrer. Meteu a cabeça na bola e a bola passou por cima do gol do goleiro Ospina. Então não foi, assim, um primeiro tempo com grandes chances. A Colômbia, ela foi chutar a primeira bola no segundo tempo. Na verdade, ela chutou uma cuquinha inteira que saiu toda torta, saiu toda feia e não ofereceu nenhum perigo para a equipe da Inglaterra. O segundo tempo também continuava da mesma maneira, até o Carlos Sanches fez uma Copa do Mundo horrível, dois pênaltis, primeiro uma imbecilidade total no pênalti lá contra o Japão, e esse também, pelo amor de Deus, quer agarrar o Kane, quer levar o Kane pra cama, só pode do jeito que fez a penalidade, né? Um pênalti bobo, não tinha nem o que falar no Harry Kane. 9 minutos do segundo tempo, né? Uma bola jogada pra ele, segurou o Kane e na cobrança é óbvio que Harry Kane não perdoaria, né? Meteu pro dentro das redes, bateu no meio do gol. O goleiro Ospina até esticou a perna para tentar pegar, mas não deu certo. Eita, que daí Aí é que a partida ficou mais tensa. Aí parecia Libertadores da América. Por quê? O Mark Geiger, que ele apitou uns 5 jogos nessa Copa do Mundo, não sei, deve comer alguém lá dentro, sei lá o que acontece com esse juiz. Muito fraco, muito ruim, não conseguiu controlar o jogo. O jogador da Inglaterra, ele simulou ali, o Falcão ficou puto da vida e ele deu cartão pro Falcão Garcia, né? O jogador da Inglaterra que simulou foi o Maguire, o zagueiro da seleção inglesa, né? Simulou e olha aqui, daria inveja a qualquer um, qualquer ator, viu? Cadê os cornos da Inglaterra pra falar dessa simulação aí? Fala do Neymar, né? Fala do zagueirão lá, que nem o Roger falou isso na transmissão, né? Fala do rapaz aí que jogou aí, o ator do Harry Potter aí agora, o Schmeichel, né? Foi ridículo essa simulação e o juiz não deu nem cartão amarelo. Aí, o que acontece, né? Depois, no final do jogo, a Colômbia foi pra frente. Num contra-ataque, o Carlos Bacca deu a bola do jogo para o Juan Cuadrado. O Falcão García puxou toda a marcação para o meio e o Cuadrado recebeu livre, invadindo a área pelo lado esquerdo e ele bateu na lua. Era simples, era tranquilo, era só botar no contrapé do goleiro Pickford e sair para o abraço, empatar a partida, perder o gol. E o trauma, né, foi grande, né? O trauma foi muito grande até o final do jogo. Na última bola, sobrou uma bola pro Uribe lá, que ele bateu um chute fantástico do Uribe, que seria o gol mais bonito da Copa, talvez, se tivesse entrado. O goleiro espalmou, o Pickford mandou para fora do gol, e no escanteio, Ospina foi pra área, mas quem fez o gol da Colômbia? Quem? Yerry Mina, um gigante que no alto dos seus 1,95m subiu sem chances para o goleiro Pickford. O Mina é um monstro nessa Copa do Mundo. Jogou 3 jogos, fez 3 gols e defensivamente é perfeito, é um monstro. Não deixa o zagueiro jogar, corta tudo que vem. Copa excepcional do Mina, uma Copa perfeita do zagueiro do Barcelona. Ele até estava sentindo uma lesão ali, acho que no meio das pernas, virilha realmente, mas não saiu do jogo, ficou até o final. Mina, um monstro, subiu bonito, viu? Fez mais um gol, zagueirão Mina da Colômbia. Agora, se ele não for ficar no Barcelona, eu acho que ele consegue um contratinho com um time grande do futebol europeu, porque essa Copa do Mundo credencia, mostra que realmente foi uma fase ruim domina nesse final de ano no Barcelona, né? Ele foi mal em algumas partes, mas não jogava direito, né? Tinha que dar mais oportunidade. O Mina é fantástico, é um ótimo zagueiro, o colombiano. Se não quiser, Barcelona, manda e volta pro Palmeiras, que não é que é. Mas a prorrogação foi ruim. Até que a prorrogação foi péssima. Todo mundo cansado, ninguém tentou. A Colômbia avançava, ninguém conseguiu fazer gol. A Inglaterra não tinha forças. E fomos para as penalidades máximas. Aí o Falcão fez o primeiro, o Harry Kane também fez o dele. O Cuadrado marcou para a Colômbia, o Rashford também não pipocou. Aí o Muriel fez o gol da Colômbia e o Henderson errou. O Ospina fez a defesa no pênalti do Jordan Henderson, do capitão da Inglaterra, que também fez uma cera do escambau, hein, irmão? Foi bem feito ter perdido esse pênalti aí. Uribe, que deu aquele chutaço em que o Pickford pegou no segundo tempo, no finalzinho do jogo, né, que originou o gol do Mina, pegou a bola e, se ele faz, a Colômbia fica numa situação muito confortável para vencer a partida. Mas ele chutou no travessão, errou o pênalti, bateu alto. O manual do pênalti bem batido mostra que se você bate no alto, o goleiro não pega, mas a chance de errar também, de acabar batendo no travessão como aconteceu com a cobrança do Uribe, é grande. E correu esse risco, a bola bateu no travessão. A Inglaterra acertou com o Trippier, bom lateral, tá se destacando também nessa Copa do Mundo. O Carlos Bacca, esse é grosso, hein? Esse é mais grosso que braço de merendeira, que panturrilha de negro, de panturrilha de passista, rapaz, né? Que tem que ficar forte pra aguentar atravessar a avenida, né? Mas ele errou, o Pickford pegou o pênalti aí do Carlos Bacca, do camisa 7 da Colômbia, e o Dier fez o gol que deu a vaga à Inglaterra. A Inglaterra passou pelo trauma dos pênaltis, né? Fazia muito tempo que a Inglaterra não passava em uma disputa de penalidades, né? Cadê? Deixa eu ver o dado certo para passar a informação correta para você, ouvinte do Rio Vox Esporte Clube. Vamos lá, só um minutinho que a gente já passa aqui para você, né? A seleção masculina de futebol da Inglaterra, ela viveu disputa de pênaltis em outras 7 ocasiões. Só tinha vencido uma, na Espanha, nas quartas de final da Euro de 96, realizada na própria Inglaterra. Nas outras 6, foi eliminada. 3 na Copa do Mundo, semifinal de 90 para a Alemanha, 98 para a Argentina e quartas de 2006 para Portugal. Na Eurocopa, outras 3 eliminações para a Alemanha em 96, Portugal em 2004, Itália em 2012. Contra a Alemanha em 96, quem perdeu o pênalti histórico foi o Gareth Southgate, atual treinador e zagueiro que jogou muito tempo no Middlesbrough da Inglaterra. Então, essa vitória acaba com o drama inglês. Finalmente, eles venceram mais uma disputa de pênaltis, uma na Copa do Mundo, né? E a gente falou das críticas da imprensa inglesa ao comportamento do Neymar em campo. Muitos jogadores da Inglaterra simularam, hein? O Henderson, o Maguire, o Sterling, muita gente. Olha que vergonha, hein? E aí, cadê a inglesa, a imprensa inglesa falando isso? Agora, a Inglaterra passa, vai às quartas de final, fase que não chegava desde 2006, e agora pega a seleção da Suécia. A Inglaterra não vem jogando bem, tem a estrela brilhando do seu artilheiro, do Harry Kane, que ele é o artilheiro da Copa do Mundo com 6 gols marcados, dos 6, 3 deles em cobranças de pênalti. Mas a Inglaterra, teoricamente, é favorita com o peso da sua camisa, porque a camisa pesada da Inglaterra, claro que favorece e coloca o time inglês como favorito. Mas a Suécia, jogando arrumadinha, pode ser um grande obstáculo para a seleção inglesa. São as duas seleções de mais tradição desse lado da chave, né? E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre as quartas de final. Mas a tendência é de um bom jogo entre Inglaterra e Suécia. Eu aposto na classificação do English Team para a semifinal da Copa do Mundo. A gente já volta, então, para falar todos os jogos das quartas de final, para se despedir de você. Já voltamos com mais um Vox Esporte Clube Extra. E para encerrar a nossa programação de hoje, eu já quero agradecer o carinho da sua audiência que é muito importante para a gente, viu? Você não sabe o quanto é importante a gente saber que você está gostando do nosso programa, que você está ouvindo esse nosso projeto, o Rio Vox Esporte Clube Extra. Quartas de final da Copa do Mundo, 8 equipes continuam vivas no sonho de conquistar a taça. Então, olha só, 4 jogos. O primeiro deles acontece na sexta-feira, dia 6/7, em Nizhny Novgorod, na arena da cidade, entre Uruguai e França. 2 equipes campeãs do mundo, 3 títulos aí em campo, 2 do Uruguai e 1 da equipe da França. Na Arena Kazan, o Brasil vai pegar a Bélgica às 15 horas. Grande jogo. Muita gente fala que talvez seja uma final antecipada. Eu não acho, eu acho que uma final antecipada seria um Brasil-Alemanha, um Brasil-Espanha, mas a Bélgica também é um time muito qualificado, muito bom. E teremos um grande jogo na sexta-feira, o Brasil enfrentando a Bélgica. Do outro lado da chave, então, só para explicar, quem vencer de Uruguai, quem passar de Uruguai e França, pega quem passar de Brasil e Bélgica na semifinal. E do outro lado, do outro lado da chave, temos os donos da casa, a Rússia, que surpreenderam eliminando a Espanha nas penalidades, pegam a Croácia. Jogo que promete ser interessante. Eu acho que a gente vai ver a Croácia se sobressaindo. A Rússia defendendo muito para tentar levar os pênaltis mais uma vez. O jogo no sábado, às 15 horas, no Estádio Olímpico de Sochi, lá na Rússia. Sede que o Brasil ficou, né, lá perto do Mar Negro. E Suécia e Inglaterra se enfrentam no sábado, às 11 da manhã. O jogo em Samara, na Rússia. Então, a equipe da Suécia e da Inglaterra vão fazer o tira-teima aí, duas equipes que se enfrentaram aí em Copa do Mundo recentemente. E mais uma partida, dessa vez nas quartas de final, das duas seleções mais experientes desse lado da chave. Como eu disse, apesar da Croácia ter um terceiro lugar em Copa do Mundo em 98, na sua primeira participação, a Suécia é uma equipe que foi vice-campeã, foi terceiro, foi quarto lugar, a Inglaterra foi campeã em 66, então são duas equipes que têm mais camisa, que são mais tradicionais em Copa do Mundo. Vamos aguardar, essas são as quartas de final da Copa do Mundo, e eu agradeço o carinho da sua audiência, sua paciência. Mais uma vez, desculpa por não ter soltado o programa ontem, mas hoje saiu e a gente finaliza agora, a gente volta na sexta-feira com o Rio Vox Esporte Clube Extra para você. Amanhã não tem jogo, não teremos essa edição do nosso programa, mas na sexta a gente está de volta, se Deus quiser, com a classificação do Brasil para a próxima fase da Copa do Mundo, para a semifinal. Venha quem vier, o Brasil vai levantar o Hexa, com certeza. Pensamento positivo, fique com Deus. Amanhã a gente está de volta na Rio Vox FM 107,9 às 11 da manhã. Assista, ouça, aliás, pelo nosso site, o www.riovoxfm.com, ou a hora que você quiser, em qualquer lugar, também pelo nosso site. Fique com Deus e tchau! Fazemos a melhor rádio, porque temos os melhores ouvintes. Rio Vox FM.